O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa de Trilogia Analítica. Eu gostaria já de começar falando para os senhores que a nossa Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que foi fundada inicialmente com o nome de Sociedade de Psicanálise Integral, em 1970, pelo psicanalista Norberto Kepp. Até hoje ela é dirigida, presidida, assim, realmente, não virtualmente ou nominalmente, mas realmente dirigida, presidida pelo Dr. Norberto Kepp. Então, recentemente ainda estavam comentando, né, que uma ciência se comprova super ainda mais válida se o cientista que a criou é um exemplo vivo do que ele escreve. Então, Dr. Norberto Kepp, que aliás será homenageado neste próximo fim de semana por uma série de pessoas lá da cidade de São Carlos, da onde ele é nativo. Então o pessoal lá está organizando uma homenagem a ele, irão palestrantes aqui de São Paulo e será apresentado o Kepp Motor. Enfim, Dr. Kepp, ele mostra o que acontece com uma pessoa que segue essa filosofia trilógica na prática, que é uma ação voltada para o bem social, para o bem da humanidade, né? Então ele continua ativo, escrevendo, atendendo clientes, dirigindo uma sociedade enorme com psicanalistas, com professores, com, enfim, pessoas do Brasil, do exterior, e ele, além de escrever os livros sobre psicanálise, sobre psicossociopatologia, ele ainda escreve e inspira e dirige as pesquisas da tecnologia mais avançada em matéria de motores de alta eficiência do mundo, que é o Kepp Motor, que são motores que têm uma eficiência, uma economia de energia de até 90%, podendo ainda se comprovarem mais eficientes. Agora, veja bem, o Dr. Kepp fala o seguinte, que a patologia do ser humano resulta da destruição do bem. Então, ele escreveu num livro, antes dos anos 80, já no fim dos anos 70, A Libertação. Esse livro, A Libertação, é um livro-terapia, ele é a base de tudo que o Dr. Kepp escreveu em seguida, e aqui ele já coloca que a patologia é uma atitude, que ela não tem existência por si. A patologia resulta na destruição do bem. Então, o que a pessoa faz para destruir o bem dela, a saúde dela, os amigos dela, a família dela, o trabalho dela, o dinheiro dela, enfim, como a pessoa destrói a si mesma e ao todo bem que ela tem e destrói o planeta também, a humanidade. Então, conscientizada essa atitude, e se a pessoa se dedica à realização do que é verdadeiro, bondoso e belo, dentro do possível, evidentemente, porque ninguém é perfeito, ninguém é totalmente santo. Mas se a pessoa já foca assim para a vida dela, ela vai acumulando cada vez mais bens na vida dela. Vai acumulando, acumulando, acumulando, e esse é uma grande realização que a pessoa pode ter na vida dela. Parar de destruir tanto o bem que ela tem, para que esse bem permaneça e cresça, e que ela se dedique então a isso. Assim, Dr. Kepp realizou e realiza, está realizando e realizará uma obra monumental, que é a que a gente pode dizer. Continua pesquisando, fazendo descobertas e sendo um exemplo para todos nós. Olá, Dr. Kepp. O princípio fundamental que eu segui é uma ideia tirada até da metafísica que veio da Grécia Antiga, mesmo que seja anterior a Sócrates, Platão e Aristóteles. É uma ideia que a Grécia Antiga trouxe, que dizia: Ao contrário, por exemplo, dessa dualidade, né, que fala que o bem deve existir juntamente com o mal para ter verdadeira existência, então essa ideia diz o seguinte, que o mal não é algo dialético com o bem, mas o mal é a ausência do bem. De maneira que, partindo desse princípio, a gente vê que a doença não é que o indivíduo, para ser normal, autêntico, ele tenha que ter saúde e doença, ou então que ele tenha que ser assim bom e mal. Então, essa dialética a sociedade vem usando, inclusive trazendo males extremos para a vida do ser humano. E atualmente, na medicina, nós descobrimos que essa ideia, por exemplo, de bacilos assim, de vírus perigosos que viriam de fora para infectar o ser humano, já foi combatida há muito tempo por três famosos cientistas franceses e um alemão. Seria Enderlein, né, alemão, e seria Bechamp e Colbernard também, que eles explicam que a doença não vem de fora, então não existe a doença por si, mas o doente, quer dizer, o indivíduo que, por causa da conduta interna, das emoções, do pensamento, ele cria ideias erradas e emoções erradas, como inveja, soberba, como também pensamentos errados, inclusive esse dualismo, né? De unir o bem com o mal, Deus com o Lúcifer. E essa ideia errada é que cria a doença. Então, o Bechamp mostra que o indivíduo, ele tem no sangue o que ele chamou de microzimas, que é a energia divina que está sempre, vamos dizer, limpando o sangue e desenvolvendo os órgãos da pessoa de um modo são. E quando, por exemplo, a pessoa tem algo ruim, como a emoção violenta, então a pessoa destrói os microzimas e também destrói a saúde através do sangue, que fica infectado, né, pelos pensamentos e ideias ruins e não funciona como deveria funcionar. Então, essa é uma descoberta, veja bem, feita há 100 anos atrás e que até agora a medicina não está usando, a não ser um ou outro médico, um ou outro pesquisador que tem mostrado que, por exemplo, questão das vacinas, né? Que não precisa o indivíduo inocular assim, vírus assim mortos, assim, vamos dizer, bacilos já que seriam neutralizados no corpo de um animal, então que não seriam maléficas para o ser humano, que não precisaria fazer isso, que o ser humano por si é uma criatura, vamos dizer, fisicamente dependente dos sentimentos, dependente, portanto, dos pensamentos. E quando tem um pensamento certo, ou pelo menos consciência dos pensamentos errados, ele consegue conservar a vida mais ou menos estável, inclusive cuidar melhor da saúde dele. Então posso dizer o seguinte, né? Muitas pessoas acham que essa união do bem com o mal é uma união muito assim necessária. Mas nós temos que ver o seguinte, que não é só o ser humano que fica doente, fica esquizofrênico, depressivo, maníaco, epilético, que conforme o próprio cristianismo mostrou, né, o judaísmo e o cristianismo, que o Lúcifer seria um anjo assim, também esquizofrênico. Então, essa ideia que muitas pessoas muito doentes têm, que pode ser um Deus, que a pessoa pode fazer o que Deus faz, criando, inventando, então, novas composições e novos seres. Então, é a mesma ideia que o demônio teve, quer dizer, esse anjo, né, que servia a Deus, e que ele passou a pensar que ele poderia deixar de ser anjo para ser um Deus. Então, ele ficou esquizofrênico. Então, as pessoas que seguem, né, vamos dizer, essa orientação luciferina, são pessoas que se tornam tão doentes como o Lúcifer é doente. Então, o que aconteceu, né, na história da civilização moderna? Vários, assim, pessoas de grande capacidade, gênio, cometeram erros fatais para a humanidade. Além desse Pasteur, a gente pode caracterizar o Einstein, Albert Einstein, como um indivíduo que errou muito ao dizer que a energia vem da matéria, e não que a matéria é consequência da energia. E com isso chegaram à desintegração do átomo, a bomba atômica, que causa malefício tremendo para a humanidade. Então, o Charles Darwin, né, que o ser humano vem de uma evolução de espécie, que, aliás, nunca a ciência provou que o indivíduo passa de uma espécie para outra até chegar a ser gente. Então, o Charles Darwin quer por força admitir que o ser humano veio das amebas e do macaco. Quer dizer, a gente, né, que é, vamos dizer, cristão, religioso, a gente sabe que quem fez tudo isso foi Deus. Então, já essa ideia do Charles Darwin, de que o indivíduo veio do macaco, mesmo que, é claro, né, muito melhor ter vindo de Deus do que do animal. Então, essa ideia que muitos têm, inclusive o criador do evolucionismo moderno, é uma ideia que transtorna a cabeça, dando uma certa debilidade mental para a pessoa. Então, a ideia de não haver um criador já é uma ideia que torna a pessoa doente, porque a pessoa deixa de admitir o que até é óbvio. Então, outros autores também cometeram erros tremendos, como, por exemplo, o capitalismo, né? O capitalismo querer achar que o indivíduo vai ser feliz pelo dinheiro. Capitalismo criado por Adam Smith. E até mesmo Freud, né? Querendo achar que o indivíduo pode ser feliz pela satisfação das forças instintivas sexuais. De maneira que é importante o mundo tomar consciência desses erros fundamentais para que o mundo saia dessa dormência, né? Porque o mundo está meio adormecido. Então, inclusive agora, 50% dos médicos na Inglaterra já não aceitam mais essa vacinação em massa. Então, a gente podia dizer, né, que, por exemplo, se no mundo, no resto do mundo, inclusive no Brasil, se os médicos aconselham a vacinação, é melhor o povo pedir que eles próprios sejam vacinados. Então, para eles darem um exemplo, né, bancarem as cobaias, porque as vacinas causam transtornos mentais tremendos e transtornos físicos também. Então, seria a única maneira do povo se livrar dessa imposição, né, dos laboratórios que querem vender suas vacinas. Atenção, professor. Você tem dificuldades com a indisciplina, com a arrogância dos alunos, com o ambiente de trabalho pesado e desagradável? O Instituto Kep Pacheco abre matrículas para o curso de psicossociopatologia para professores. Saiba como lidar com as emoções no ambiente escolar. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 3032-3616. Agora, o pessoal que está aqui, o que que acha de tudo isso que eu falei e do que também eles aprenderam com a trilogia? Começando com quem? Com o Léo, né? É, o senhor está citando uma série de erros desses grandes gênios da humanidade, e eu lembrei do relativismo, porque é uma ideia também muito comum atualmente, que a pessoa pode pensar o que quiser, que dá certo. Então, como a doutora Cláudia colocou no começo, a verdade é uma só. Então, se a pessoa se engana, ou mesmo vai contra, conscientemente, o verdadeiro, a coisa não dá certo. E um exemplo disso é a civilização, né? Com todas essas ideias que se afastaram do que é científico, do que é real, do que é verdadeiro, do que é divino, então a gente vê que a civilização está numa situação muito difícil. Então, não tem relativismo. Dá um exemplo, né? Eu gostaria de dar um exemplo dessa questão do relativismo, ou mesmo dessa dialética entre o bem e o mal que o Dr. Kepp falou. A gente, na nossa vida, na vida dos nossos amigos, a gente nota. Às vezes a pessoa está animada, ela está pensando, bom, não, ela está alegre, tem uma esperança, está com uma fé, confiança que aquele bem que ela vai fazer vai ser bom, vai trazer bom resultado, compensa. E, de repente, ela começa a ficar desanimada, triste, sem fé, perde a esperança, fica agora seco, sem afeto, não quer ver ninguém, não quer fazer o bem para ninguém, desconfiadíssima, né? Desconfiança dominando, e acha que isso é importante, que não é bom a pessoa ser assim muito otimista, que isso é ser bobo, achar não, que compensa a vida, ter esperança, ter confiança no bem, isso é ser tonto. Que a gente tem que ter uma dose de desconfiança, de pé para trás, para poder as coisas dar certo. Então, esse dualismo interno, essa dúvida, para cá, para lá, para cá, para cá, compensa ou não compensa, faço ou não faço, isso já destrói a própria iniciativa, o próprio bem que a pessoa possa fazer na vida dela. Ela nunca dá continuidade, nunca investe realmente no bem na vida dela. Como, por exemplo, um exemplo que pode dar, né, do relativismo, um copo d'água é um copo d'água, né? Não é um copo de cerveja. Ou então não é um copo que seja de água ou não tenha nada. Então o relativismo torna a inteligência do ser humano muito rebaixada e leva até às doenças, porque é uma ideia falsa que a pessoa acredita e transtorna a sua vida cerebral, até física. O que a Selma acha? Então, um outro erro grave, né, que existe, que o senhor corrigiu largamente nesse seu livro, A Nova Física da Metafísica Desinvertida, é a questão de que a energia não provém da matéria, como dizia Einstein, né? E ao contrário, que tudo é energia, a matéria é apenas uma forma aprisionada, né, de energia no tempo e no espaço. E o livro mostra, inclusive o senhor liga com essa questão das doenças, mostrando que qualquer doença é proveniente do desequilíbrio energético que o indivíduo sofre, por causa do desencontro entre sentimento e ideia. Então, o senhor explica aqui como o tipo de emoção e pensamento estabelecem no ser humano energéticas muito diferentes. Então, assim como, por exemplo, uma ideia ou um sentimento de caráter superior elevam o homem, o de característica inferior forma um campo de força que destrói sua estrutura, seja inteligência, vontade ou emoção, podendo afirmar que tal fenômeno tem repercussão até mesmo no DNA, transtornando a genética do ser humano. Então, é fundamental, né, essa desinversão para a pessoa perceber que sentimentos e ideias também são uma forma de energia. E quando a pessoa está sentindo ou pensando coisas muito ruins, negativas, invejosas ou raivosas, ela o faz com todas as células do corpo, né? Então, é um assunto muito importante. E o doutor Ademar, ele é médico, trabalha em hospital, está acostumado, né, a atender várias pessoas cada dia. O que que o doutor Ademar acha, né, das vacinas, dos medicamentos? Então, doutor Kepp, a grande inversão aí é tentar tratar algo que é maior, né, superior, que nem o ser humano, né, o próprio corpo dele, que é até sagrado, né, e a alma, com algo que é menor. Então, porque o remédio, se a gente for ver, a vibração é muito pequena, né? É algo assim, meio até inócuo e muitas vezes prejudicial, na maior parte das vezes, pode-se dizer. Então, quer dizer que existe essa inversão violenta. Agora, só que a maior parte dos médicos ainda não percebem isso direito. Isso aí também foi imposto pelo poder econômico, né? Foi criado um sistema que tem que se agir desse jeito. E se sair desse esquema, praticamente assim, o médico ele fica meio perdido. Porque outra coisa que eu vejo é que o médico não é muito cientista. Ele simplesmente aceitou isso que está aí e ele não faz outras comprovações, né? Mas a nível psicossomático. Então isso trouxe assim, um grande atraso para a medicina. E essa questão agora, né, que nós estamos tratando, de que o Bechamp fala que a doença é criada no interior do ser humano. E essa medicina moderna, né, tradicional, acha que vem de bactérias ruins do exterior. E isso já há mais de 100 anos, né? Foi mostrado que foi mais impingido essa ideia, né, de bactérias perigosas, foi impingido pelo poder econômico social, né, que queria vender, né, suas vacinas, queria vender seus remédios, né. Então, porque se vendo o problema fora, sempre vai ser algo mais complicado para resolver, né, que vai precisar de algo externo também para ser resolvido, né, que nem o medicamento. Agora, quando se vê o problema no interior, o indivíduo ele vai ter que ver nele a problemática, né, ou a sociedade, ou um grupo de pessoas, seja como for, mas vai ter que ver as questões, vamos supor, da inveja, né, da arrogância, a questão da censura. Interior dele, né? É um problema interior da pessoa. E a Luciara, na questão da educação, né? Por exemplo, a criança bate a cabeça na mesa, então muitas mães mal informadas falam, vamos bater na mesa, que como se não fosse a criança que bateu a cabeça na mesa, dando a ideia que o mal vem de fora, e não que a pessoa fica doente e tem problemas por causa do que ela pensa no interior dela. O que, que a Luciara acha? É, doutor Kepp, é exatamente isso, achar que o problema não é da criança, né? Então o problema é da mesa. A mãe até fala, vem cá, filhinho, bate na mesa, é mesa danada. E não vê que tira a possibilidade da criança de conscientizar que ela tem problemas. O senhor fala aqui no livro A Origem das Enfermidades que a neurose consiste em uma atitude de resistir à consciência, que é justamente isso. O senhor fala assim, não existe pessoa alguma que não sinta uma verdadeira abominação em ver o que realiza de errado. Então, na educação a gente vê que a educação não deixa, o senhor tem a proposta de unir a educação com a psicologia, né? Com a psicanálise, para dar essa chance da pessoa ver dentro dela o problema e não ver tudo fora, E hoje a educação é extremamente exteriorizada, que serve mais assim para acompanhar o mundo moderno, globalizado, né? Superficial. E a Marcinha, que é dentista? Então, nas universidades, eu acho que eles estão esquecendo assim de falar sobre a flora normal, né? Que na nossa boca, por exemplo, como eu sou dentista, nós temos bactérias que vivem em harmonia com o nosso corpo. Não tem nenhuma reação de defesa do nosso corpo, porque nós precisamos dessas bactérias para digestão, para desenvolvimento dos tecidos. Então, a gente pode ver, através do microscópio lá de campo escuro, que se a pessoa, por exemplo, toma antibióticos em excesso, ela desequilibra toda essa flora bucal e pode aparecer fungos, né, como a candidíase. Por exemplo, tem trabalhos também do Bechamp, que ele falava dessas microzimas que o senhor falou, que também existem na saliva. Então, se a pessoa ela interfere, né, através das emoções ruins, ela interfere no funcionamento normal da saliva, na nossa proteção natural. E a Helena Melander, que é jornalista vinda da Suécia? Isso, eu dou aula na Millennium. Essa semana eu dei um artigo para os meus alunos estudarem sobre vacinas, né? E nesse artigo é muito interessante, que fala justamente se dá vacina para as crianças, quando bebês, elas não têm chance de desenvolverem a própria defesa imunológica. Então, elas ficam muito enfraquecidas. E uma aluna minha até comentou que ela tem os filhos dela numa escola muito assim fina, particular, né, onde só tem gente rica. Ela falou que as crianças de rua no Brasil parece que têm uma saúde muito mais forte do que essas crianças ricas. Porque essas crianças pobres vivem mais em contato com, né, as bactérias, desenvolvem mais resistência. E é isso mesmo que a gente vê, realmente. Então, para maiores informações sobre os assuntos tratados no programa, vocês podem entrar em contato com a CITA pelo telefone 11 São Paulo 3032 3616, Avenida Rebouças 3819, ou também visitar o nosso portal www.trilogia.ws. Até a próxima semana.